disse, ninguém achou. Ó Deus vos salve esta casa santa, onde a gente janta com nossos pais. Ó Deus vos salve esta mesa farta, feijão, verdura, ternura e paz. No apartamento vizinho meu, que fica em frente ao elevador, mora uma gente que não se entende, que não entende o que se passou. Maria Amélia, filha da casa, passou da idade, não se casou. Ó Deus vos salve esta casa santa, onde a gente janta com nossos pais. Ó Deus vos salve esta mesa farta, feijão, verdura, ternura e paz. Um trem de ferro sobre o colchão, a porta aberta pra escuridão. A luz mortiça ilumina a mesa e a brasa acesa queima o porão. Os pais conversam na sala e a moça olha em silêncio para o seu irmão. Ó Deus vos salve esta casa santa, onde a gente janta com nossos pais. Ó Deus vos salve esta mesa farta, feijão, verdura, ternura e paz.